Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em todos, nesta noite tão abençoada aqui no Centro Espírita Zil da Gama. É sempre uma bênção nós podermos nos reunir, em nome de Jesus, com essa assistência amorosa do mundo espiritual superior, que nos acolhe, nos ampara, nos ajuda tanto. Vocês estão ouvindo aí? Ah, tem que usar? Então vamos recomeçar. Aqui mesmo. Então, boa noite. Agora todos ouvem. Que a paz de Jesus também esteja aí no fundo, aí para todos também. É uma alegria estarmos aqui nesta noite, reunidos em nome de Jesus, com essa assistência amorosa do plano espiritual superior. É sempre uma alegria voltarmos a esta casa, que também sentimos um pouquinho nossa, para falarmos de temas do Evangelho, temas da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar da vida de uma pessoa muito importante na história do cristianismo, que é o apóstolo Pedro. Todos devem conhecer algum dos episódios da vida dele, ou talvez conheçam tudo que ficou registrado da vida desse discípulo de Jesus. Pedro, ele é um grande alento para todos nós. Todo mundo que já conheceu um pouquinho a mensagem de Jesus, já entendeu um pouquinho da proposta do Mestre para as nossas vidas, e entendeu aquilo que ele disse uma vez, que ele era o caminho, a verdade e a vida, gostaria muito de ser um seguidor fiel de Jesus. Eu acredito que todo mundo que entendeu a importância de Jesus para a humanidade gostaria muito de estar sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. E Pedro é esse grande alento para nós, porque ele era um homem muito imperfeito, com muitas falhas, com muitos defeitos, muito parecido conosco. Não igualzinho, porque nenhum ser humano é igual ao outro, mas ele tinha muitos defeitos como nós temos. Ele talvez tivesse uma pequena virtude, que aí cada um vai dizer se tem ou não. Pedro, ele tinha uma boa vontade e um interesse muito grande em Jesus. Ele soube reconhecer que Jesus era o tão esperado Messias do seu povo, do povo judeu. E ele soube reconhecer que Jesus realmente era o mestre a ser seguido. Talvez falte a nós um pouquinho dessa compreensão, ou dessa persistência em entender que Jesus tem que ser seguido em nossos dias. Nós estamos falando assim, parece muito o discurso, a pregação religiosa, e nós sabemos que a doutrina espírita também nos permite o enfoque, a abordagem religiosa, mas sem abrirmos mão da racionalidade que a doutrina espírita nos apresenta. Por isso que a nossa análise, embora tenha esse calor das pregações religiosas, também está fundamentado na fé raciocinada que aprendemos tão bem com a doutrina espírita. Mas Pedro, então, ele é esse alento que eu estava falando para vocês, porque nós vamos perceber que muitos episódios da vida dele, e hoje, infelizmente, devido ao nosso tempo, nós não vamos conseguir falar de vários deles. Eu selecionei alguns. Mas nós vamos falar de alguns, então, que mostram que muitas das experiências, muitas das vivências desse discípulo de Jesus são muito parecidas com as nossas experiências. E que depende essencialmente de nós tomarmos uma decisão em seguir ou não Jesus, em entender ou não a proposta do Evangelho para as nossas vidas. E o mais interessante é que é algo realizável por todas as pessoas. Qualquer um que quiser se tornar discípulo de Jesus, o convite já está feito. Como nós vamos ver agora, quando Jesus, observando ali na beira do lago, ele observou Pedro e o seu irmão, ele fez aquele convite inesquecível: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Esse registro consta lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18. E qual foi a continuidade dessa narrativa? Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Mas eles não abandonaram a profissão de pescadores. Há outros episódios que Pedro ainda estava pescando. Esse deixar as redes tem um simbolismo muito grande. Ele representa o convite que nós recebemos quando conhecemos a mensagem de Jesus, de mudar algo em nossa vida, de deixar para trás alguma coisa, de deixar de lado algo e passar a segui-lo. E nem sempre vai representar que nós temos que abandonar as nossas atividades do mundo. Nem sempre seguir a Jesus significa que nós vamos deixar a nossa profissão e vamos nos dedicar exclusivamente a falar do Evangelho de Jesus. Nos nossos dias, seguir Jesus é nós estarmos cumprindo todos esses deveres que a vida nos trouxe e nós estarmos vivenciando a mensagem do Evangelho. Só que para isso a gente tem que abandonar alguma coisa. Para seguir Jesus, nós temos que deixar algo como Pedro deixou naquele momento as suas redes. Às vezes nós temos que deixar de lado a nossa acomodação, a nossa vaidade, nós temos que deixar de lado aquela ideia que nós temos de que nós sabemos de tudo e que entendemos de tudo, a nossa presunção. Nós temos que deixar de lado, muitas vezes, o nosso orgulho. Porque para ser um seguidor de Jesus, você precisa rever-se, precisa reconhecer-se como alguém imperfeito que precisa aprender com um mestre. Nós podemos, a qualquer momento, seguir a Jesus, desde que nos decidamos. E Jesus nos convida de muita forma. Sabe aquela pessoa hoje, difícil, que você lidou no seu dia? Ela foi um desses momentos que Jesus te convidou a segui-lo. Porque se você já entendeu que uma pessoa que está conturbada, perturbada, atrapalhando a vida do outro, é um enfermo da alma, a sua reação perante esse ser era reconhecê-lo como uma alma necessitada. E ao invés de você ficar vibrando raiva, ressentimento pelo que ela te fez, era você pensar, esse é um irmão necessitado, eu vou orar por ele. Mas Jesus nos convida de muitas formas também. Ele convida no nosso lar. Ele nos convida quando nós temos aqueles desafios junto à família que nos pede uma dose um pouquinho maior de renúncia, uma dose um pouquinho maior de abnegação. Jesus, às vezes, ele está sentado nas calçadas pedindo comida também. E ele te convida a segui-lo na figura daquela pessoa que precisa de alguém que, se não puder dar nada material, pelo menos enderece àquela pessoa um sorriso, um olhar de simpatia. E se você tiver que dizer não para alguém, faça isso com amor, como Jesus faria. Percebam que seguir Jesus é no dia a dia, nas nossas vidas. Mas para isso a gente tem que deixar de lado, muitas vezes, uma coleção de características que nós estamos cultivando, achando que elas devem fazer parte da nossa vida, e na verdade não. Nós temos que nos despojar das nossas imperfeições, do nosso egoísmo, orgulho, vaidade, presunção, de todas essas características que nos distanciam uns dos outros, para podermos efetivamente seguir Jesus. Pedro, naquele momento, quando ele larga suas redes e vai ouvir as lições de Jesus, começa um grande processo de transformação na vida dele. E não foi fácil. E alguém diria assim, mas ele esteve na presença de Jesus, era mais fácil do que nós que vivemos 2000 anos depois. Mas é que a missão dele também era muito pesada. E ele tinha que trazer essa mensagem para nós. Porque é muito do que ele ouviu de Jesus e do que depois ele exemplificou, do que aprendeu com Jesus, que marcou o coração dos seguidores dele, de Pedro, e que permitiu chegar essa mensagem de geração em geração até os nossos dias. Então essas pessoas que, para nós, muitas vezes, parecem que receberam algo a mais para sua evolução, é porque a tarefa delas era maior. Às vezes a gente pensa assim, Chico Xavier, era fácil demonstrar virtude e corresponder a tudo que ele correspondeu, porque ele tinha um espírito Emmanuel cobrando dele ali insistentemente. Mas é que a obra dele era muito grande, tinha que chegar a muitas pessoas. De certa forma, a ajuda que esses exemplares da revelação espiritual têm no mundo não era para eles apenas. A ajuda que Pedro teve de Jesus para ele se transformar não foi para Pedro somente, foi para nós também. A ajuda que Chico Xavier teve de Emmanuel para ele vencer na sua experiência terrena, não foi só para ele, foi para que o ensinamento que ele tinha a nos trazer também pudesse chegar a nós. Porque imagina se essas pessoas que são portadoras dessas grandes verdades do mundo espiritual, se elas falharem, se elas errarem, se todas elas errarem, porque muitos ao longo dessa história toda erraram. Imagine se todos eles errassem. Qual a chance de hoje nós estarmos falando de evangelho aqui? Nenhuma. Porque nós temos muitos exemplos negativos de pessoas que conheceram o evangelho e não são dignas da mensagem que eles professam. Então essa ajuda que eles aparentemente tiveram, que deu a eles talvez alguma vantagem, na verdade é para que a mensagem chegasse até nós. Mas voltando à nossa ideia, então, principal, de reconhecer em Pedro que ele vivenciou experiências muito similares às que nós vivenciamos nos nossos dias, mas que nos cabe descobrir quando nós estamos sendo chamados. Hoje eu entendo que neste momento agora aqui, todos nós estamos sendo convidados a seguir Jesus, todos nós, novamente. Porque já o fomos em muitas vidas anteriores, já devemos ter ouvido as mensagens do Evangelho nesta vida, e novamente o convite do Mestre não é apenas a Pedro, gente, é também a todos nós. Sigam-me, e vocês serão pescadores de homens. Em que sentido? Vamos converter as pessoas pelas pregações? Não. Pelo nosso exemplo, pela nossa vivência. O mundo ele precisa urgentemente de pessoas melhores, de pessoas que entendam a lei de amor, a lei de caridade, que entendam a importância do perdão. O mundo precisa dessas pessoas. Quem sabe não somos nós, com a nossa pequenina contribuição diária, possamos ajudar a alterar todo esse quadro da sociedade que nós vivemos. Porque na sociedade hoje nós temos pessoas muito eficientes na crítica, no julgamento, nas condenações, nas perseguições, em exigir, em cobrar. Onde estão as pessoas que servem? Onde estão as pessoas que amam? Onde estão as pessoas que renunciam a si mesmas em favor do próximo? Essa é a mensagem do Evangelho. Onde estão as pessoas que, mesmo vendo o erro de um ou de muitos, ao invés de desejar o mal para elas, desejam o bem? Somos todos nós que conhecemos a mensagem do Evangelho. Então o convite de Jesus está feito. Se nós vamos seguir ou não, é um problema das nossas consciências. Pedro vivenciou uma outra experiência marcante com Jesus, quando certa vez Jesus estabeleceu um diálogo importante com Pedro. Jesus tinha uma capacidade de ensinar extraordinária, através da palavra, através do diálogo, e não só através de uma fala unidirecional dele. Em determinados momentos, Jesus fazia sermões. Em outros momentos, Jesus conversava com os discípulos, através do diálogo, já nos mostrando que uma forma de entendimento entre nós é nos entendermos através do diálogo, nós conversarmos mais e procurar entender o que se passa na mente do outro sem julgá-lo. Mas essa passagem aqui ela é muito marcante pelo quê? Quando Jesus estava então ali reunido com os discípulos, tinha um vídeo lindo aqui para passar, mas a gente não vai conseguir reproduzir. Jesus perguntou para os discípulos então assim: o que dizem os homens ser o filho do homem? Resumindo nas nossas palavras, o que dizem que eu sou? E aí os discípulos começaram a falar que algumas pessoas achavam que ele era Elias, um profeta que tinha vivido mais de 600 anos antes dele. Outros chegavam até a pensar que ele era o próprio Moisés que tinha voltado. Algumas pessoas pensavam que ele era João Batista também, porque João Batista já tinha sido morto com a sua cabeça cortada. E aí Jesus, ouvindo a fala dos discípulos, pergunta para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta profunda, porque ele queria saber o que aqueles discípulos realmente estavam entendendo. Jesus sabia o que eles já entendiam e sentiam. Jesus sabia o que as outras pessoas estavam falando dele. Porque ele, como um espírito puro, encarnado, ele tinha só toda a legião espiritual de espíritos do bem, que trabalham na terra, a serviço dele. Só isso ele tinha à disposição dele. Ele só tinha qualquer espírito de boa vontade pronto a atendê-lo em qualquer pedido dele. Porque Jesus tinha uma capacidade extraordinária de se comunicar com o mundo espiritual. Só que para a linguagem daquele tempo, ele não tinha como explicar, falar dessas coisas. Mas então ele fala: e vocês, o que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro irrompe, não deixa nenhum discípulo falar, e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece que Jesus era realmente aquele ser tão esperado. E aí Jesus fala: sou feliz por você pensar assim, Pedro. Porque quem te revelou isso é o meu Pai que estás nos céus. Naquele momento, Jesus estava reconhecendo que Pedro tinha captado a essência da missão de Jesus. E ele estava fortemente influenciado por tudo aquilo que de benéfico cercavam eles naqueles momentos. Ele estava mediunicamente captando essa conclusão de que Jesus era o Cristo, era aquele ser tão esperado, era o Messias. Aqui nós vamos entender que Pedro, ele foi capaz de captar grandes ideias. Ele foi capaz de sintonizar com aquilo que existe de superior no mundo espiritual. Só que o diálogo entre Jesus e os discípulos continuou. E mais adiante, Jesus começou a prepará-los, já informando que ele, Jesus, passaria por muitos problemas e acabaria morrendo. É quando Pedro, ele vai dizer algo para Jesus, e Jesus acaba o advertindo de forma muito grave. Quando Jesus fala para Pedro, fala para os discípulos que ele ia morrer de uma forma dolorosa, que haveriam perseguições, Pedro fala: não, não é possível, mestre. Onde estaria a justiça de Deus se isso acontecesse? E aí Pedro ouve de Jesus uma afirmação muito severa naquele momento: se afasta de mim, Pedro. Esse seu pensamento é muito grave. Jesus usou a linguagem da época, dizendo que era o espírito do mal que estava influenciando Pedro. Naquele momento, veja, pouco tempo depois que ele capta uma ideia tão superior, ele expressa uma dúvida que poderia ser algo muito sério. Ao questionar a justiça divina, ele abria brechas no seu pensamento a captar muitas sugestões infelizes do mundo espiritual inferior. Por isso que Jesus falou que ele estava sob uma influência muito negativa naquele momento. Quando ele questiona dessa forma a justiça divina, ele põe em dúvida o amor de Deus por ele, Jesus, e por todos os outros seres, ele abre possibilidades de reflexões que poderia conduzi-lo a algo muito ruim. Isso nos mostra que todas as pessoas são capazes de captar ideias superiores, pensamentos elevados, são capazes de chegar a grandes conclusões positivas para a sua vida, mas a maioria das pessoas são capazes também de captar aquilo que é de natureza inferior. Nós somos assim quase todos os dias. Nós somos mais ou menos como aqueles aparelhos de TV antigos que pegavam dois canais ao mesmo tempo. Lembram disso? Talvez os bem mais jovens do que nós não vão saber o que era isso. Mas nós que vivemos na pré-história da eletrônica, nós às vezes víamos algumas coisas estranhas, né? Então, nós somos esse sintonizador imperfeito que capta tanto coisas elevadas quanto coisas inferiores. E a maior responsabilidade que nós temos nos nossos dias é fazer um esforço muito grande para nos sintonizar com o que é de natureza superior. É nós irmos excluindo da nossa mente a dúvida, não o questionamento filosófico salutar, mas a dúvida. Depois que você entendeu tanto que a lei divina é justa, você ainda vai achar que ela não é justa? Pedro já tinha recebido essas lições, ele já tinha compreendido bem. É como alguém que volta no ponto inicial da lição sem necessidade. É como alguém que abre brecha, por quê? Porque pelo seu medo, medo de perder alguém tão importante na sua vida, Jesus, é que ele dá margem à dúvida, como nós fazemos muitas vezes. Nós já tivemos muitas oportunidades maravilhosas, recebemos inúmeras demonstrações positivas de ajuda do mundo espiritual superior, e nós ainda permitimos que a dúvida nos coloque questionamentos indevidos na vida, que dependendo do momento pode nos conduzir a situações de grande risco, comprometendo situações importantes da vida. Então nós precisamos estar muito alertas, assim como Jesus advertiu Pedro, temos que nos advertir a nós mesmos. O que nós vamos captando no dia a dia e que pode nos desorientar? Porque nós vivemos num mundo cercado de inúmeras influências. Para começar, nós podemos captar pensamentos de toda essa legião de espíritos que vivem na Terra, que estima-se seja o dobro da população encarnada. Nós captamos ideias das pessoas pelos diversos meios de comunicação que nós temos hoje. Tanto é que essas informações hoje interferem em várias situações da nossa sociedade. Então nós temos que estar muito atentos para aquilo que nós estamos sendo alvo o tempo todo. Porque nós podemos comprometer uma vida a partir de determinadas ideias que nós vamos assimilando. Por isso que nós precisamos estar muito vigilantes. Nem tudo que nos dizem é bom, nem tudo que chega até nós necessariamente é bom. Hoje, separar joio do trigo ou a boa semente daquela que não serve é uma tarefa muito complexa. Por isso que nós precisamos estar estudando sempre, compreendendo sempre, refletindo sempre, participando de grupos como esta reunião, para que tenhamos mais elementos para confrontar com tantas ideias que nos trazem até hoje. Porque, de fato, as ideias é que movem o homem. As ideias podem nos levar à vitória ou à derrota. A natureza delas é que vai determinar os nossos resultados da vida. Depende de que pensamentos nós estamos cultivando diariamente. Então percebam que ele, mesmo ao lado de Jesus, teve um momento de dúvida, assim como nós podemos ter. Mas cabe a nós, então, fazermos a boa escolha, aquela que nós já sabemos que nos leva ao acerto. Um outro episódio interessante da vida de Pedro foi quando, certa vez, ele estava no seu barco à noite com os seus companheiros de pesca. E eles viram alguém caminhando sobre as águas. E eles ficaram com medo. E Jesus falou para eles, porque esse alguém era Jesus: fiquem calmos, sou eu. Imagine a situação desses homens, vendo ele, Jesus, o Mestre, caminhando sobre as águas. Falar disso daqui hoje, na nossa sociedade, fala, é uma crença, Antenor. Isso é uma ilusão que vem das tradições religiosas. Mas graças a Deus nós temos a doutrina espírita, que tem inúmeros fenômenos que foram bem documentados, bem registrados, bem pesquisados, e que nos garantem que fenômenos aparentemente insólitos podem acontecer. Lembra que eu falei que Jesus tinha um grande poder mental? Ele podia manipular esses fluidos espirituais da forma que ele quisesse. E naquele momento ele pôde sim caminhar nas águas, porque ele pôde criar uma estrutura de sustentação para se apoiar sobre as águas. Como os espíritos faziam no século XIX, faziam mesas levitar. Como os espíritos faziam as materializações, uma delas tão bem estudada por um físico de renome do século XIX, William Crookes, que foi encarregado pela Sociedade de Ciência da Inglaterra de desmascarar a médium que produziu o fenômeno da materialização. E ele vai, com todo aquele espírito materialista, cético, do cientista do século XIX, para desmascarar, até que ele chega e produz um relatório que ele entrega para os seus pares, dizendo: eu não encontrei nada que possa dizer que esse fenômeno extraordinário é fraude. Então nós temos um acervo de documentação que nos dá tranquilidade para entender que Jesus se encaminhou sobre as águas. E os discípulos vendo aquilo, Pedro, veja, Pedro foi o discípulo que falou: mestre, permita que eu vá até você. Pedro era cheio de defeitos, mas se tinha uma coisa que era boa nele, sim, que foi o que garantiu o êxito dele, era a confiança em Jesus. Ele reconhecia que Jesus podia confiar nele. Já é uma indicação para nós. Mas aí ele fala: mestre, permita que eu vá até aí. Ele fala: venha, Pedro. E Pedro começa a vivenciar o mesmo fenômeno impressionante. Começa a caminhar sobre as águas. E naquele momento, o mar da Galiléia tinha uma tempestade armando em volta. E aí, o vento, os trovões, Pedro perde aquela confiança inicial e ele começa a sentir medo naquele momento. É nesse momento que ele começa a sentir medo, que ele começa a afundar. Imagina o desespero dele, que não sabia nadar. Começa a afundar na água. E aí ele pede: Jesus, me salva. E Jesus vai dar a mão a ele e o traz até o barco e pergunta: por que você teve tão pouca fé? Pedro, nesse momento, ele vivenciou uma das experiências mais extraordinárias que alguém pode vivenciar do ponto de vista material, é caminhar nas águas. Mas foi o medo que tirou dele a possibilidade de continuar vivenciando aquilo. O medo em nossas vidas é algo extremamente prejudicial. Ele nos protege, é certo, em muitos momentos, Mas quando nós permitimos que o medo saia daquele limite de nos garantir a segurança, a tranquilidade, a integridade, ele começa a dominar a nossa vida. Quando nós já sabemos que podemos caminhar, ele nos tira oportunidades maravilhosas. O medo, ele é muitas vezes utilizado para conduzir as massas. O quanto nós temos sido hoje mobilizados pelo medo, conduzidos pelo medo que as pessoas criam e nos passam de tantas formas diferentes. O medo, ele pode representar a nossa derrota espiritual. Se nós já temos motivos para confiar que nós somos bem amparados, bem assistidos, não há por que ter medo na vida. Se você confia em Deus, você não precisa ter medo de perder o seu emprego, desde que você esteja trabalhando corretamente. Porque se você perdeu o seu emprego fazendo tudo certo, era porque não era para você continuar ali mesmo. Se você confia de verdade em Deus e tem fé realmente na justiça divina, você não precisa ter medo de fazer aquilo que é necessário a cada momento. Você pode ir com confiança, porque se você tiver que passar por alguma coisa, você vai passar com medo ou sem medo. Nós não podemos impedir que o medo tire de nós as possibilidades de realizações. Quantas pessoas têm a oportunidade, sabem que estão aptas, receberam o incentivo de inúmeras pessoas a muitas realizações e por medo não fazem? Então nós não podemos permitir que o medo tire de nada de nós. O medo tem que, na verdade, servir apenas para nós nos preservarmos em alguns momentos. Mas na maioria das situações da vida nós não temos que nos afligir com o medo. E se você estiver sendo tragado pelas águas da vida, é só você pedir ajuda. Faça a sua prece, faça a sua oração e essa ajuda vem. Quantos de nós, em momentos críticos da vida, que passamos por momentos de profundas angústias, encontramos o consolo e a força e a solução após uma prece? Quantos de nós poderíamos dar esse testemunho? De que em momentos decisivos da vida, nós recebemos sim resposta às nossas orações. Então é só pedir ajuda e a gente prosseguir. E a gente não desistir da vida. E a gente não permitir que o medo tire nada de nós. Nós que buscamos o Evangelho como um roteiro de luz para a nossa evolução espiritual, não precisamos temer nada. Não podemos aceitar a ideia do medo, porque muitas vezes ela é um processo que é elaborado lá no mundo espiritual pelos nossos adversários de outras vidas, que utilizam do medo como uma forma de nos conduzir. Daí a importância de nós fortalecermos a nossa fé. O maior antídoto contra o medo é a fé. E nós que temos a fé raciocinada, que a doutrina espírita nos ensina, nós temos que ter medo de nada. Tem gente que tem medo das convulsões sociais de um mundo em transição planetária. Temos que nos preocupar um pouco, mas não precisamos ter medo. Tem pessoas que têm medo de inúmeras situações da vida. Mas se você está fazendo tudo certo e você está se esforçando, tenha certeza, o amparo está sendo realizado na sua vida. A assistência amorosa do plano espiritual superior está sendo a seu favor sempre. É essa convicção que tem que nos fazer agir todos os dias, com tranquilidade, com paz no coração. Porque quando nós permitimos que o medo tome conta da nossa vida, a violência pode surgir a partir dali. Porque existem duas respostas que nós damos ao medo. Uma é fugirmos ou nos escondermos. A outra é nos atacar, é atacarmos o outro. É por isso que tem tantas pessoas hostis no dia a dia. Porque elas têm medo. Elas são tocadas pelo medo o tempo todo. As pessoas mais agressivas e mais violentas encontraram na violência a sua resposta, a sua grande incerteza perante a vida. Qual o sentido de tudo isso que nós vivemos? Nós que estamos adquirindo essas noções de vida espiritual superior, não precisamos temer nada, porque sabemos que no aparente mundo em desordem, na verdade existe muita ordem, muito controle do mundo espiritual superior. Então não precisamos temer. Outro episódio marcante que Pedro viveu com Jesus e que nos mostra que nem sempre a gente entende as lições da vida. Às vezes a vida nos traz algo e nós queremos rejeitar, achando que aquilo é contrário a nós, quando na verdade é a nosso favor. Isso nos leva a refletir que nós temos que ter uma cautela em estar rejeitando tantas experiências que a vida traz. Tem pessoas que são muito refratárias ao novo, a novas experiências, e já fazem julgamentos, e já começam a reagir como se as mudanças representassem algo negativo. E não são. Às vezes são grandes oportunidades de grandes aprendizados que nós temos. O episódio que inspira essa reflexão é aquele em que Jesus, também já se preparando para partir, ele começou a lavar os pés dos discípulos. E aí ele começou por Pedro. E aí Pedro achou que aquilo era absurdo. Não, como assim? O meu mestre vai lavar os meus pés? Não, mestre, você não me lavará os pés. E aí Jesus falou para ele, se eu não te lavar os pés, eu não terei parte com você. O que Jesus queria naquele momento ensinar para eles era a igualdade com que eles deveriam se tratar quando ele, Jesus, partisse. Porque já existia na mente dele, tem outras passagens do Evangelho que revelam isso, de pensar em surgir a ideia de alguém que fosse o líder dos discípulos de Jesus quando Jesus partisse. Mas Jesus queria lavar o pé de todos eles para mostrar algo. Que todos eles eram iguais entre si. Todos eles sendo ali lavados os seus pés por Jesus, ninguém poderia se colocar acima de nenhum do outro. De uma certa forma, isso simbolicamente nos diz que se todos nós somos cuidados pelo mundo espiritual em nome de Jesus, para que todos nós tenhamos resultados positivos em nossas vidas, nenhum de nós é melhor do que ninguém. Nenhum de nós pode pensar que estamos acima de ninguém. Nenhum de nós podemos pensar que nós somos pessoas que temos alguma posição de privilégio ante a vida espiritual superior. Nós temos que desenvolver em nós o sentimento real de fraternidade e nos reconhecermos. Cada ser humano é uma obra-prima de Deus. Cada ser humano é digno de todo o amor de Deus e de todo o cuidado do mundo espiritual em nome de Deus. Então nós não podemos ter presunção, ideias de nos imaginarmos superiores. E temos que ser acessíveis às lições que aparentemente a vida traz, que parecem ser incoerentes e na verdade não são. Elas vêm nos mostrar algo mais profundo. Percebe como há em tantas vivências desse homem simples situações que são correlatas às nossas experiências mesmo. E há outras também, como no episódio em que Pedro reagiu de maneira violenta. Jesus ele já tinha ouvido o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos. Ele já tinha aprendido com Jesus a não violência, que até hoje é uma lição tão difícil para nós entendermos. Mas quando ele viu Jesus ali prestes a ser preso, ele foi tomado pelo ímpeto de violência. E ele agrediu uma das pessoas que vinha prender Jesus, Malco. Ele era uma espécie de secretário ali no templo, chefe da guarda, e vinham prender Jesus. Pedro sacou a espada que ele carregava e cortou a orelha de Malco. Jesus, naquele momento, ele pôde, através da manipulação dos fluidos, restituir os tecidos da orelha desse homem e recompor. Então nós concluímos que Jesus se deixou matar, porque ele entendia que a missão dele estava terminando ali, e ele tinha que dar a última grande lição, que era demonstrar a vida espiritual aparecendo depois da sua morte. Porque quem tem poder de restituir uma orelha, tinha poder de paralisar um batalhão inteiro, ou uma legião inteira que fosse. Mas naquele momento, Jesus passou para Pedro uma lição que até hoje nós devemos refletir muito sobre ela, e que ela nos é bem explicada na doutrina espírita, que quem viver pela espada perecerá. A espada representa essa ideia que nós trazemos, instintiva, desde eras muito remotas da nossa evolução, de que pela força nós podemos dominar o outro, pela violência nós podemos conduzir o outro. De que nós podemos atacar, agredir, ferir o outro. Todo esse quadro hoje que nós vivenciamos de violência generalizada em tantas partes da sociedade é o crime organizado, é o terrorismo, são as forças até legítimas, mas que agem de maneira violenta contra as populações. Tudo isso é um reflexo da violência que nós estamos praticando reencarnação após reencarnação. Jesus já tinha deixado claro: enquanto você pensar em agir pela violência, é isso que você está desencadeando sobre a sua vida. É o que nós aprendemos na doutrina espírita como a lei de ação e reação. Toda violência que desencadeamos numa época, ela está retornando continuamente para nós. E Emmanuel, o sábio benfeitor espiritual, ele tem uma frase muito interessante, olha: a cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Jesus, que tinha um poder ilimitado, ele não usou a violência para dominar as pessoas. Ele procurou o convencimento. Ele procurou a exemplificação. Porque ele sabia que se ele usasse a força em algum momento, ele legitimaria o uso da força por todos os séculos futuros. E ele tinha poder para usar a força. Ele tinha a capacidade de movimentar o que ele quisesse do mundo espiritual. Mas ele abriu mão desse poder para demonstrar. É apenas por uma cultura de paz, de serenidade, de exemplificação, de perdão, de intolerância, que a gente muda as pessoas. Por isso que quando falarem para a gente, olha, a gente tem que agir com violência para deter o mal, você pode agir com força para paralisá-lo. Mas para mudar quem pensa o mal, não vai ser com a violência que você vai mudar. Por isso que quando nos falam que nós temos que ser mais agressivos, mais bélicos, mais armados, mais propensos a revidar, a fazer aquela velha prática do olho por olho, dente por dente, nós só estamos repetindo esse ciclo indefinido de violência que nós estamos vivendo. Jesus deixou essa demonstração muito clara naquele momento. Então, vamos procurar entender que às vezes a nossa violência ela aflora. Ela ressurge, porque nós ainda não a conhecemos verdadeiramente. Por isso que a vida nos traz situações tão desafiadoras que faz emergir ali o pior de nós que nós nem sabíamos que éramos capazes. Mas para isso precisamos estar vigilantes para, nesses momentos, o que nós já aprendemos sobre a não violência, deter as consequências dos nossos atos violentos. Porque só assim nós vamos mudar o nosso destino e o destino dessa humanidade que fazemos parte. Enquanto nós não entendermos a ideia da não violência, a violência estará presente no mundo. E temos episódios marcantes também de Pedro, quando ele negou Jesus. Por 3 vezes perguntaram para Pedro: você conhece esse homem? Quando Jesus estava sendo julgado. E Pedro falou: não, eu não conheço. Depois desse momento, Pedro saiu daquela multidão ali em torno ali do palácio de Pilatos e foi para um canto isolado. Naquele momento em que ele ficou sozinho, veio um arrependimento profundo, porque ele se imaginava o mais leal dos discípulos de Jesus. Ele se imaginava o maior amigo de Jesus. E naquele momento ele não pôde demonstrar a sua fidelidade, porque o seu medo o impediu. E veio um remorso profundo. E naquele momento ele aprendeu uma lição decisiva para o resto da vida dele. Pedro era uma pessoa de julgamento um pouco severo sobre a conduta alheia. Muito parecido comigo, não vou falar de vocês, mas parecido comigo. Uma pessoa que às vezes era intolerante quando os outros erram, que não aceita que as pessoas sejam imperfeitas. Mas naquele momento, ele, constatando a grande fraqueza dele, ele reconheceu algo que Jesus já tinha ensinado para ele. Que as pessoas erram não é porque elas são necessariamente más, não é porque necessariamente elas são voltadas para o mal, é porque elas são imperfeitas. Naquele momento que ele estava sozinho, pareceu a ele que ele ouviu Jesus dizendo para ele essa frase aqui: Pedro, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. Foi naquele momento que ele entendeu, quando ele reconheceu as fraquezas dele, a covardia dele em negar Jesus, que ele reconheceu que nós não podemos ser severos demais com as outras pessoas. ficar julgando, condenando as outras pessoas, porque nós mesmos carregamos grandes fraquezas ainda. Foi nesse momento que ele entendeu que o homem que erra é mais frágil do que perverso. Isso nos ajuda a sermos mais complacentes com as pessoas que no dia a dia estão errando conosco e que nós julgamos tão severamente. Elas são tão frágeis quanto nós. E elas precisam de compreensão, perdão, como nós precisamos todos os dias também. Essa linda passagem está no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, no capítulo 26. Eu sugiro para quem ainda tem dificuldade de aceitar o erro do próximo, que leia esse capítulo. É muito proveitosa essa leitura para isso. Mas vamos para mais um desses momentos marcantes. Então, depois de todo aquele drama do julgamento, do calvário, e quando Jesus reaparece pelos discípulos em espírito pela terceira vez, imagine a alegria deles verem que o mestre não tinha morrido. É aí, então, que Jesus faz um diálogo marcante com Pedro ali naquele momento. Jesus pergunta para ele assim, Pedro, ali já é Jesus espírito depois que ele morreu. Simão Pedro, você me ama? E aí Pedro falou, sim, mestre, eu te amo. Aí Jesus fala, apascenta as minhas ovelhas. Aí Jesus faz aquela pausa e pergunta de novo, Simão Pedro, tu me amas? Eu fico imaginando já a preocupação de Pedro nessa segunda pergunta. Será que Jesus não está acreditando no meu amor? Porque eu neguei ele 3 vezes. Eu fiquei com medo, eu me escondi. Só as mulheres e os rapazinhos é que tiveram coragem de ficar lá no Gólgota. E aí, então, Pedro deve ter começado a ficar preocupado, mas ele falou, mestre, o senhor sabe, eu te amo. Aí Jesus fala de novo para ele, apascenta as minhas ovelhas. E o que Jesus faz pela terceira vez? Simão Pedro, tu me amas? E mais uma vez Pedro fala, mestre, o senhor sabe de tudo, eu te amo. E de novo Jesus fala, apascenta as minhas ovelhas. Por que Jesus falou 3 vezes? Para ele, você me ama. Naquele momento Jesus estava libertando Pedro da culpa de tê-lo negado 3 vezes. Estava mostrando, olha, aquela covardia que te fez me negar, você vai se redimir dela agora, tranquilizando os meus outros discípulos. Aquele medo que você teve, você já venceu, porque você está me vendo aqui vivo após a morte. Agora você tem que levar paz, tranquilidade à vida deles. E foi isso que esse grande discípulo de Jesus começou a exemplificar depois. Ele se tornou um grande e firme de caráter, de honestidade, de integridade, demonstrando tudo o que ele aprendeu com Jesus. Nós, na vida, muitas vezes passamos por experiências difíceis, que erramos, e surgem outras experiências que nos redimem. Por isso que a gente não deve carregar culpa dos nossos erros do passado. Tenho certeza, sempre Deus nos dá uma oportunidade de nos redimir dos nossos erros. Por isso que a culpa, ela não deve nos paralisar. Tem pessoas que vivem muito angustiadas, sofridas, porque cometeram erros lá na sua juventude. Às vezes cometeram coisas que elas têm vergonha de contar para as pessoas que mais amam elas. E elas carregam isso como a culpa. Nós temos que nos arrepender sim de erro. Mas temos que nos libertar dessa ideia de culpa. Porque tenho certeza, se Deus ainda não nos ofereceu a oportunidade, Ele nos oferecerá no futuro um meio de nós nos livrarmos daquele erro, de nos libertarmos daquilo. Então não carreguemos culpa, porque a vida sempre vai nos dar oportunidade de nos libertarmos de tudo que nós erramos no passado. Não precisamos ficar aflitos pensando, eu cometi aquilo lá na minha juventude, fico lembrando daquilo. Vamos aguardar, porque no momento certo Deus nos conduz de forma a atendermos as necessidades das pessoas. Para a gente já ir endereçando então as nossas considerações sobre Pedro para o final, antes de falar de um último episódio marcante da vida dele, nós vamos ouvir uma música que faz uma pequena síntese de várias dessas experiências e nós vamos depois finalizá-las. Quer ver? Pedro, depois de tanta vivência com Jesus, tanta experiência através da dor, do seu sofrimento, ele é alguém que se torna um grande exemplo para os demais cristãos. Exemplo de conciliação, exemplo de fé, de equilíbrio nas horas graves, nos momentos mais difíceis. E ele se torna o grande exemplo de caridade acima de tudo. Quando Jesus disse que ele seria a rocha sobre a qual ele edificaria a igreja dele, Jesus não estava falando de templos, não estava falando de organizações religiosas, de nenhuma instituição. Ele estava falando do sentimento. Ele estava falando de certezas, de convicções. Igreja quer dizer uma comunidade. E a igreja de Jesus, ela está no coração das pessoas que seguem de verdade os seus ensinamentos. Ele, quando diz que edifica em Pedro a sua igreja, ele não estava instituindo nenhuma organização religiosa. Ele estava instituindo que a sua mensagem triunfaria no mundo se as pessoas tivessem fé, amor ao próximo e vivenciasse o intercâmbio com o mundo espiritual. Porque Pedro era um médium expressivo, capaz de captar ideias muito positivas vindas do mundo espiritual. Só que Pedro não pôde se furtar de uma prova difícil no final da sua vida, como vocês viram na música. Pedro, devido às perseguições que os cristãos sofriam, ele foi também condenado à crucificação. E aí ele pede que ele não queria ser crucificado como Jesus, porque ele não queria se igualar a Jesus em nada. Ele tinha entendido o papel dele. É quando ele pede, então, para ser crucificado de ponta cabeça. Né? Ele é o grande exemplo de pessoa que vence, mas que ainda tem que passar por provas difíceis. Por isso que o bem, aquilo que a gente faz de bom na vida, não vai nos livrar das grandes provas que nós temos que enfrentar. Tem pessoas que lamentam quando passam nas horas decisivas da vida e questionam Deus assim: mas eu fiz tanta coisa boa para tanta gente, por que eu estou recebendo isso agora? Nenhum bem que a gente fez ficou perdido. Pelo contrário, muitas das nossas dores são amenizadas, são diminuídas. Então, nos momentos decisivos que nós temos que dar o testemunho da nossa fé, nós não vamos fazer o inventário do bem que nós fizemos, porque já foi feito. E já foi atenuada aquela prova que nós estamos passando. O fato é que as nossas experiências no bem, elas não vão nos livrar das horas decisivas da vida, mas elas vão nos preparar. As grandes realizações da vida não nos livram das experiências necessárias, mas nos preparam para elas. Essas são então as nossas ideias, as nossas mensagens, as nossas considerações sobre Pedro. Compartilhei com vocês nessa noite algumas das passagens da vida desse grande seguidor de Jesus para nos inspirar a todos, a nos apossarmos desse conhecimento espiritual e transformarmos as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê muita força para nós vencermos os nossos desafios e acreditem, a assistência espiritual que nós recebemos é muito grande, muito. E todos nós estamos em condições de encerrarmos as nossas experiências do mundo de maneira a chegarmos no mundo espiritual como seres vitoriosos. Todos nós temos essa grande oportunidade de já vivenciar essa mensagem de amor do Cristo nos nossos dias. E termos uma vida mais ampla, mais feliz, mais leve. Porque nós já podemos viver o reino dos céus desde já dentro de nós. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos proteja e nos ampare a todos. Muito obrigado a todos.